Afirmativo, 1 mil pés. Ok, Alfa, vem pro Juliano. Para 2 mil pés, o ajuste 1014, o Romeu Quebec Lima. Controle do TAN 3304, poderia voar na proa de Arbor ou na proa de Elefa? Arbor está autorizado, 3304. Proa de Arbor, 3304. Meia 3 no 2, confirme por favor o POB autonomia alternativa, por favor. Estamos com 43 a bordo, 35% de autonomia alterna Salvador, 2 anos. Center. Após a gente, nós podemos iniciar nosso curso? O nono vai aguardar mais alguns instantes, tá ok? Ok. Foi o senhor que reportou as informações de POB autonomia alterna, né? Agora, 43 a bordo. Tá ok, obrigado. Cara. Vou aguardar só mais alguns instantes, que eu vou ingressar o aeronave do Oceanet, já está esperando, já tem um tempinho. Assim que a mesma passar a sua cauda, aqui está esperando o ponto aqui de espera para ingressar no pátio, eu vou autorizar o pushback do senhor, tá ok, Trip? Eu não sei, escuta, eu fico desligando. Oceanet 6312, você poderia confirmar as informações de POB autonomia alternativa? Tem, 3 e Aracaju. Saiu entrecortada, repita por favor. 100 passageiros, 3 horas, Aracaju. Falado. Oxené 6225, chame Recife, na frequência 125, decimal 45, bom dia. Oxené 6225, Salvador. Oxené 6225, chame Recife, frequência 125, 45, bom dia. Né, 2D5, Salvador. Olá, bom dia, Papão Romeu, Golfo Mike, aqui foi. Pronto, siga. Autorização, Salvador, Morro de São Paulo, 065. Autorizado, Salvador, Morro de São Paulo, 065. Após a decolagem, curva à direita no corredor Axé, 0117 ao código, 1935 ao controle. Do Oceané, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, com vento 090 graus, 1-2 de nós. É decolar, né, 3-2. Golf, Mike, é que isso aí, cotejamento correto, confirme, por favor, o pátio PLB. Pátio 308. Ah, então o senhor está no pátio 308 a bordo, livre acionar, chambre nisso, táxi. Visuais. 1014 ajuste, a ponte descida, vai manter o litoral? Juliette, após o farol da alarma, vai prosseguir para Veracruz? Veracruz para CGE. Vai negativo. Frequência livre informando que tem um Vitorino de Juliette de retorno de Cairu, mantendo 1500. ...304, chame Recife na frequência 126.0. Recife 1260, da 3304, bom dia. Bom dia. O Quebec Lima controle? Confirme como recebe o equipamento número 2. Muito bom. Fiquei grato. 1935, obrigado. Deixa, né? 63, 2, decolando as coisas. LM3 no 2, contato radar, submanter o nível 350, saída PUCA. 50, PUCA. Papa Tango Romeu, Quebec Lima, Salvador. Está autorizado, descida até o nível 3, descendo até 3.000 pés, 1014, um ajuste. 3.000, autorizado agora, 1014, está autorizado o táxi até próximo a Taxi Juliette, chame lá para prosseguir via pátio principal em Dialfa. Juliette, chamará para prosseguir em Dialfa. Autorizado o ingresso, na porta alinhado e pronto para decolagem. Índio November Alpha. Autorizado para seguir o táxi via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Acionou, está com 4-3 a bordo, 3-5 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Táxi via pátio, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18-6. X-ray autorizado a alinhar e decolada no zero, o vento 090 graus com 1-3 nós. Nada. Alô, Salvador, 2359, está na... Está no pátio 3, está autorizado, deixa eu entrar em táxi. Autorizado, 3-2-4. Azul 4299, puxa a cena no 8, chama para em táxi. Ok, Lito, puxa a cena no para o táxi 4299. Índia November Alpha, mantenha o ponto de espera. Correção, mantenha a cabeceira no 7, Índia November Alpha. 3-1, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 5-2-1. O Golf Mike X-Ray decola às 1-8, autorizado curva à direita, reporta para cruzamento final da 3-5, o Golf Mike X-Ray. Curva na direita, reportada para cruzamento do Golf Mike X-Ray. Bom dia, Vitorino e Juliette, mantenha-se em condições visuais no corredor Vera Cruz. Após o ingresso no Interlagos, se chame na rotatória. 1014 no ajuste, no 0 no passo. Zero sete a bordo. O Golf Mike X-Ray na escuta. Afirmativo. Só confirmando quantos pés mantém? Tá passando agora 2300, não recebeu nenhuma restrição. Só confirmando, não foi pagar a inscrição no axé de 1000 pés, não, pro senhor? Negativo, só curva à esquerda, primeira curva à direita, corredor axé. Não foi pago a restrição. É, ok, ciente, cruze a final da 35 agora e chame o controle. Mantenha 2500, o Golf Mike X-Ray, chame o controle, 1935. Sim, já tá passando 3300, vai manter aqui o Golf Mike X-Ray. Ciente, mantenha 3000 então. 5221, decolagem autorizada da 10, o vento 1 centena com 10 nós. 5221. Bom dia, Papa Romeu, Golf Mike X-Ray. Oxenem é 312, chame Recife, frequência 12545. É 400, obrigado. Papa Romeu, Golf Mike X-Ray, prossiga. 541 é o código, 1935 é o controle. Copiou nossa saída, 589. Árvore após árvore, eleva. Gente, autorizado Guarulhos no 360, Aperzulu 21, Trive, Papa Charles Lima. Recolada no 0, curva direita, saída Arbor, pressão Elefa. Controle 5541, controle 1935, 5591. Correto, 5591, chamo para puxar o back sanâmbito. 1-1, obrigado. Para o taxa azul 4299, com 125 a bordo, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Chegada Mari, desce mantenha nível 075. Chegada Mari, desce mantém 070 com 1-8-8-8. Inicialmente até o 075, gol no 888. 075, gol no 888. Controle CIP 5221, transfere. CIP 5221, no contato radar, mantém o nível 200, mantém a saída A. Vai manter a A, por nível 200, CIP 5221. E aguardar alguns instantes e controle e após a prosseguir ver a patinha de alfa. Ponto de espera, chame 2886. Guarda azul após patinha de alfa pro comissário da Unidade 3-4-2-3-2-4. Autorizado curva esquerda, reportará para cruzamento Índia November Alfa. Lima, tráfego, posição 12 horas, 5 milhas, corrige meia dúzia de milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, Papa Alfa 32 é o equipamento. Força na vertical de buraquinho. Índia November Alfa, autorizado cruzamento, depois pro de buraquinho e reportará. Índia November Alfa. 11 horas, 4 milhas, rumo sudoeste. passando 4.000 em descida para 3.000 pés, é um total só 34 equipamento. Good approach. Good morning, go 19er. I'm sorry, 1982. You're passing to level 200. Descent to level 150 for Asian Kilo. Go 1982. Skok identity, descent for level 080. Identity, descent to level 080. Go 1982. Segundos para o pushback. Já pode iniciar o Webjet, já para iniciar táxi. Romeu Quebec Lima, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizado e estabilizado, está autorizado sinal LS. O ajuste permanece no 0 ou no 4, Romeu Quebec Lima. Quebec Lima, descendo para 2.000, reportará estabilizado. Índia November Alpha, ingressa corredor forte, chama o controle 119.35, bom voo. Chamada controle 119.35, chama Índia November Alpha. 065, Bravo Eco 9 Lima. 1888, TN, passou do mar, para 980 para 7. Nativa, até o 075. Chegou à esquerda do eixo de decolagem da 110, afastado aproximadamente uma milha. Aguarda só o tráfego se afastar mais um pouco para eu autorizar sua decolagem. Front buraquinho, ingressando no corredor forte. Índia November Alpha, mantém no 1.000 pés, corredor forte. Forme o limite e o tempo de voo. Índia November Alpha. Vamos passar aqui da abertura. Desça para a altitude de tráfego local. Reporte passando 2.500. Golf Mike X-Way. Reporte passando 2.500 pés. 1888, desça para 2.000 pés. Chegada a Mari, Mi 14 ajuste. Reporte localizador estabilizado. Gol no 888. Termine 14, poderá estabilizado, X-Ray e LS. Papatango Romeu, Quebec Lima, 2 milhas para externo, complete LS, chame a torre 1986. 1986, obrigado. Estabilizado com campo, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, chame a torre 1986. 1986, Juliette. Subida Momo, Cogbu Frote, cotejamento correto, chame para puxa acionar. Ah, tem uma Momo, Cogbu Frote. Eu entendi que o senhor está pronto para pushback acionamento, está autorizado, chama para início táxi. Ok, está liberado, chamando o estado de parque. Controle de Torres Salvador, passando o Vitorinho da Juliette na rotatória. Vitorinho Juliette, o ajuste 1-0-1-4, ingresso final da 1-7, reporte final de 3 milhas, cabeceira 1-7, Vitorinho Juliette. Ingresso final 3 milhas, reportando 3 milhas, Juliette. Vai tomar, pode ir, vai acabar. 9-3-5, bom voo. 9-3-5, buenas. Controle azul 4299, bom dia decolado, cruza 1600. Bom dia azul 4299, contato radar, submanter o nível 360, saída Dael. 360, Dael, poderia voar Dael, senhor? Positivo, está autorizado Dael. 360 na frente da El. Isso nós. Vai pro Lula Paulo, né? Vai pro O Vitor e Juliette, fica atento ao tráfego, enquadre-se como número 2 para pouso na 17, ok? Enquadrado como número 2 na 17, Júlio. O meu Golf Mike X-Way sem tráfego ali reportado no setor, frequência livre para coordenação. Até o retorno. Diga. Cara, é por gentileza, a gente lembra que tem um plano de voo da nossa companhia e ela cancelou dois donos. Ela autorizou pela outra vez de 50. E eu fui confirmar com a nossa base, ele falou que tinha feito uma THG para que a gente pudesse prosseguir pela outra vez dois donos. Será que eu vou confirmar para mim, por gentileza? Vou confirmar para o senhor agora, só me confirme se é homologado a RNAVE? Afirma. Ciência. Tango Vitorinho Juliette, autorizado pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Pouso autorizado na 1-7, Juliette. De tráfego, o Mike Romeu Mike. Então 3859, após a passagem do Seneca, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Salvador, bom dia, WebJet 581 no ponto de espera. 581 da Web, bom dia, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera, 581. Papatango Romeu, Quebec Lima, no solo aos 32, qual o pátio de destino? Ciente, libere a direita, chama o solo 121, décima 9, Romeu, Quebec Lima. Vitorinho e Juliette no solo, aos 33, autorizado backtrack, reporta livrando, parte 4, Vitorinho e Juliette. Realmente tem uma CHG, qual a rota que o senhor tem aí? Tá com o eletrônico ali, tem direito? Qual a rota que o senhor tem aí a bordo? Eu tenho pela Upa de Olu, 2-1, Upa de Olu 2-1, Sagai, agora aqui. Até... por aqui não. Afirmativo, então a roda será o Pêzulo 21, Trive e após Papá Charlie Lima e após direto, ok? Pêzulo Zona, Trilho, Tamarindo, depois. Autorizado, IRS X-Ray, gol 1-888. 888, complete IRS, chame a torre, 1-8612. 1982. Roger, clear for approach, call establishment ILS 1810, just confirm this is still clear to 3000, so can you go down to 2000? 2000, 1982. Clear descent to 2000, go 1982. Vitorino Juliette, bom dia. 2 Salvador, gol 1888, uma milha do Índia Serra. 1888, bom dia, cheque 3. Bom dia, 3 checado. 1888, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Pouso livre na 10, momento com 13, gol 1888. Gente, tem um tráfego final, já autorizado o pouso, web 589. Então 3859, decola os 35, 1935, agora o controle, tem um bom voo. 1935, bom dia, tá, 3859. Salvador, bom dia, tá, 3859, decolou, passa 1600, Dayão. Está 3859, contato radar, tudo mantém nível de voo 380, o Edael está presente. Direto da EL, está 4299, chame Recife, frequência 133.25. 3325429, bom dia. Bom dia. Meu pai, por favor, amigo. Mike Romeu, Mike Salvador. Via Golfinho 77, subida Conde, curva à direita, cabeceira 17. Corrigindo curva esquerda, cabeceira no 7, 0172 é o código, 1935 é o controle. O Índia Novembral. Juliette Bravo Delta, corrigindo o código transponder 0263. Juliette Bravo Delta, cotejamento correto, me confirme por favor o PLB. Bravo Delta, prossiga. Identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4, reporte localizador estabilizado. Obrigado. Passagem do gol, está autorizado ali, área manter. Área manter, 589. Oxan R63 no 1 no pronto, é o solo voltando. Oxan R63 no 1 no solo voltando. Número 7, quando chama para decolagem. Centro. E vai ter uma pequena modificação na sua rota. Você vai via pêndulo 21 mesmo, só que depois da pêndulo 21 você vai no fixo Pabem.